CD 23. Capítulo 23. Senhor, chamou a voz do vampiro. Anaquias franziu a testa, olhou para o sequaz e fez um gesto para que se aproximasse. Dois vampiros pedem para falar com você, senhor. Uma caolha e um grandalhão? Exatamente, senhor, como sabia? Anaquias levantou-se de sua cadeira de pedras encravada no fundo da gruta e andou pelo salão escuro. Seus olhos brilharam vermelhos ao aproximar-se do sequaz. Eu não sabia, companheiro. Foi ele quem me disse. O vampiro soldado viu o líder passar ligeiro por sua frente e seguir fantasmagoricamente pelo corredor. Raquel, a vampira ruiva de um olho só, foi quem viu Anaquias aproximando-se primeiro. A seu lado postava-se Gerson, trazendo uma bolsa de lona. Ela abriu a boca, mas nada disse. Vacilou. Anaquias estava diferente. Seus olhos cintilantes transpiravam essa diferença. Ele andava de forma impertigada, altivo. Seus olhos pareciam dizer, desprezo você. Igual aos olhos de um outro vampiro que tinha como inimigo mortal e que cedo ou tarde acabaria desfiado em suas unhas. Só de lembrar dele, Raquel enervou-se. Cantarzo, onde estaria o maldito? Sumido há semanas. Raquel, Raquel, minha antiga líder, minha ama, pensei que tinha sido abandonado por você e Gerson na velha São Paulo. Estávamos caçando Cantarzo. Tínhamos coisas mais importantes para fazer do que ficar escutando você matraqueando a respeito daquele vampiro rei. E o pior, descobrimos que muitos da nossa raça acreditaram nessa baboseira. Antes que Raquel pudesse se dar conta, Anaquias cruzou a distância que separava seus corpos e fechou as mãos na garganta da vampira, tirando-a do chão. Raquel fez uma careta de dor enquanto Gerson investia contra Anaquias. O vampiro general aparou com a palma da mão o soco que veio do adversário e de imediato apertou o punho de Gerson, fazendo os ossos das falanges estalarem ao serem moídos. O vampiro grandalhão urrou de dor e então sentiu a mão de Anaquias em sua garganta, ficando à mercê do vampiro, tal qual Raquel estava. Anaquias fitou os dois cativos em suas garras. Manteve-os por um longo momento nessa posição, enquanto era rodeado por soldados tolamente preocupados com sua segurança. O vampiro general sentiu a presença do espectro do vampiro rei circundá-lo, extasiado com a visão dos dois inimigos imobilizados e desmoralizados. Dobre a língua, vampira caolha, antes de tentar insultar nosso vampiro mestre, que virá das sombras para tomar seu reinado. Sejas tu também uma seguidora valorosa e guerreira para que seja poupada na vinda do vampiro rei. Raquel agarrou a mão de Anaquias, aliviando seu peso e o desconforto. Jamais morreria por falta de ar, mas a dor era cruciante. Ouvimos coisas e também vimos muitas coisas, grunhiu a mulher vampira com dificuldades. Anaquias arremessou-os contra as paredes de pedra do covil, vendo-os irem ao chão. Raquel e Gerson ficaram de quatro por um momento, recuperando-se do golpe. Sei que traz novidades. Sempre foi uma caçadora sagaz, mas não sei por que se mostra burra e cega nesse momento. Você é muito observadora e guerreira inteligente. Uma vampira muito inteligente. Me agradaria e também ao meu senhor que viesse para o nosso lado e me ajudasse a preparar a chegada do rei. Raquel levantou-se enquanto Gerson ainda estava de joelhos. A mão ferida do amigo estava enegrecida pelo esmagamento. Precisavam sair dali e caçar humanos o mais rápido possível para recomporem-se. Raquel lutava com seus pensamentos. Como o estúpido do Anaquias estava tão poderoso mental e fisicamente. Ele fora sempre uma sombra prestativa em seu grupo de caça. Um soldado obediente feito um burro de cargas, que jamais retrucara suas ordens ou levantara a voz. Era como se ele tivesse sido possuído por um espírito de força maior. E o jeito dele falar e se impor, o jeito dele se desfazer dela e dos que lhe cercavam, parecia Cantarzo. Raquel andou até a bolsa de lona e retirou dela um rádio vermelho. Acionou o aparelho alimentado por pilhas pequenas e aumentou o volume. As vozes de Leandro e Leonardo encheram o covil. A balada sertaneja fez os olhos de alguns dos vampiros presentes se arregalarem. Essa música está vindo de São Vítor, esclareceu a vampira ruiva. Eles estão transmitindo em AM. Com certeza estão cobrindo o estado de São Paulo inteiro, talvez o Brasil inteiro. Anaquias andou de um lado para outro. Estava ciente de que o rádio tinha voltado à atividade, só não conhecia o que a vampira sabia a respeito ou tinha de novo a acrescentar. Eles transmitem toda noite um boletim das últimas ocorrências. Dizem que os humanos já reconquistaram a velha São Paulo. Tem o acampamento deles no Parque Vila Lobos. Eles falam demais, disse Anaquias com um sorriso nos lábios. Essas informações estão mudando a cabeça dos humanos de todas as fortalezas. Eles estão perdendo o medo de nossa gente. Isso é bom, faz deles incautos. Incautos, repetiu a vampira. Se ficassem só incautos, seria bom, concordo. Mas estão enchendo todas as vilas de esperança, orgulho e coragem. Eles estão armando e tramando, organizando-se de forma perigosa. Não basta mais mantermos as linhas de energia derrubadas, continuar destruindo postes telefônicos. Eles têm o rádio e com o rádio conseguem comunicar-se. Máquinas que se tinham tornado obsoletas com a passagem da noite e dos acontecimentos, agora voltam perigosamente a funcionar. O sol nasce para todos, minha cara. Raquel sorriu de volta para Anaquias. Tinha entendido o que ele queria dizer. Pensei nisso, Anaquias, e é por isso que estou aqui. Ela voltou até a bolsa de lona e retirou um novo aparelho. Que é isso? Isso é um rádio PX. Com esse aparelho bem ajustado e potente, podemos falar com o mundo todo. O mundo todo? Sério? Sim, Anaquias, o mundo todo. Ponha um desse em cada covil e criará sua própria rede de comunicação. Assim poderemos revidar esse revés. Os Bentos conseguiram os quatro milagres. Um é esse maldito sol que brilha à noite. Anaquias desfez o rosto sorridente, lembrando-se do dia em que perdera quase a totalidade de seu primeiro exército. Era isso. Os humanos tinham queimado seu exército. Graças a esse boletim diário, Gerson e eu descobrimos o que é essa luz. Não é um fogo enviado por Deus para acabar com nossa raça. É uma máquina chamada Tupã. Tupã? Esse é outro milagre. Essa máquina trabalha para eles. Então já temos algo com o que nos ocupar. Raquel ergueu as sobrancelhas. Vamos acabar com essa máquina, gritou Ananias. É uma ideia e tanto, concordou a vampira. Quero um vampiro ouvindo esse rádio a noite toda, ordenou Anaquias, lançando um olhar para o vampiro que o fora chamar. Raquel lançou um olhar e um sorriso para Gerson. O vampiro parecia recomposto, mesmo sem tomar uma gota de sangue. A mão ferida tinha um aspecto um pouco melhor. Ela tinha sorrido para ele, pois seu plano estava dando certo. Anaquias tinha gostado das informações e certamente lhe prestaria favores. Lhe seria mais amável. O espectro invisível de Cantarzo aproximou-se da vampira Caolha a tempo de perceber o sorriso recheado de segundas intenções lançados a Gerson. O vampiro rei detestava Raquel. Ela fora a vampira que lhe rasgara o rosto de carne em seu lado esquerdo quando habitava o corpo vampírico antes de ser libertado pelo sangue do velho bispo. Cantarzo grunhiu nervoso, remoendo a lembrança. Raquel, maldita, estava tramando alguma coisa. Queria poder entrar em sua cabeça e ler seus pensamentos, mas isso ainda não lhe era possível. Talvez mais tarde, em mais algumas luas, quando o imbecil lacaio Lúcio chegasse finalmente à ilha da bruxa Teresa. Finalmente a mulher lhe devolveria o corpo de carne morta-viva para subir ao trono e ser visto por seus seguidores. Estaria energizado pelo sangue poderoso do bispo e as alcoviteiras do universo ajudariam ainda mais, mandariam mais visões, revelariam mais fatos, seriam favoráveis aos vampiros e não haveria equívocos. O idiota Anaquias ouviria sua voz de boca para ouvido. Não seria mais uma assombração na cabeça daquele general inepto e demorado. Iria para cima dos Bentos e acabaria com a raça dos humanos. Sabia que eles festejavam dentro das vilas. Queria ir até eles, em espírito, e afundar as garras em seus corações, mas ele não podia. Por razão desconhecida, orbitava apenas ao redor de Anaquias. Anaquias, recebendo as vibrações do espectro, olhou para Raquel, sentindo raiva da mulher. O que mais sabe? O que mais tem a me dizer, mulher vampira? Digo que devemos organizar nossas forças antes que seja tarde demais. Devemos atacá-los no Parque Vila Lobos e expulsá-los de nossos domínios. A noite e o dia de São Paulo sempre foram nossos desde a noite maldita. Temos muitos rios de sangue guardados naqueles velhos prédios, naquelas velhas ruas. Não vamos atacar até que o vampiro rei nos ordene. Mas os filhos da puta estão fazendo a festa, Anaquias. Temos de arrepiar agora, explodiu Gerson, finalmente abrindo a boca naquela reunião. Eu disse que vamos esperar o vampiro rei. Falta pouco para o mestre em pessoa nos guiar nessa contenda sem fim. Para com essa coisa de vampiro rei, Anaquias. Isso não existe, gritou Raquel. Anaquias lançou uma bofetada no rosto pálido de Raquel, tão forte que o tapa-olho negro da mulher soltou-se e seus cabelos vermelhos, como os do milho, cobriram sua face, logo escondendo sua pútrida ferida. Gerson arremessou-se sem pensar, alcançando Anaquias no seu bote certeiro. O corpo forte levou Anaquias ao chão. Os seguidores de Anaquias e da profecia do vampiro rei acudiram o líder, agarrando o grandalhão pelos cabelos e segurando com firmeza seus braços musculosos. Foram necessários 9 vampiros para conter o colosso. Gerson era forte demais. Ninguém faz isso com ela, berrava Gerson. Raquel recompunha-se, voltando a colocar o tapa-olho. Anaquias abriu seu sobretudo e arrancou uma espada curta e brilhante. Seus olhos chisparam vermelhos enquanto grunhia enraivecido. A lâmina foi enterrada no peito largo de Gerson. Os dentes de Anaquias brotaram selvagens enquanto ele torcia a lâmina no coração do vampiro. Gerson gemeu e rapidamente seus olhos cintilantes perderam o brilho e a vida. Seu corpo pesado tombou inerte aos pés de Raquel. A vampira saltou para trás e foi sua vez de clamar por luta. Abriu o sobretudo, deixando seu corpo bem feito, encoberto por uma calça de couro negro e um corpete de cor igual à vista. Antes que pudessem se mexer, os vampiros ao redor de Anaquias arregalaram os olhos quando duas metralhadoras pularam para as mãos da vampira. Raquel abriu fogo, varrendo os inimigos da frente. Anaquias, divertido e guiado pelo espectro, saltou e agarrou-se à parede rochosa da caverna. Quando Raquel derrubou os soldados à frente, levou a rajada de balas de prata ao encontro de Anaquias. Sabia que o ex-integrante de seu bando de caçada era bom de briga, mas ele estava indo rápido demais, preciso demais. Era como se adivinhasse seus pensamentos. Raquel perdeu Anaquias de vista e, quando baixou seu olho bom para a galeria da caverna, viu surgir mais e mais soldados pelas bocas dos corredores. Soltou uma das metralhadoras enquanto a outra continuava disparando contra os que se aventuravam em sua direção. A mão livre tirou um explosivo preso ao corpete. Arremessou a granada e livrou-se da segunda metralhadora para tirar Gerson do chão com as mãos livres. O diacho do parceiro pesava muito, mesmo para ela que contava com força extra por conta de sua condição maldita. Conseguiu passar por um corredor estreito sem ouvir soldados vindo em sua direção. Memorizara o caminho. Sabia que estava perto da boca do covil. A floresta densa seria sua única chance.